aqui é o Rio Novembro Alfa, decolado da 17. A Novembro Alfa, aqui é o 45 Rise, eu peço um corredor Axé, em forma traseira do farol da barra. Mais um do meu pé, do Axé, é botar no farol da barra, o Índio Central. Tango Verona. Papapá, Lima, Charlie, Echo, Taxiway, Quebec, maintain position, call tower again, 118.95. Essa é o Lívia 2345, não há seguro do conhecimento do controle do instrutor. Para a informação de voo alerta, monitore os centros de cifra 2545, alternativa 2085, ou ainda 288 ou 260. Para a informação de voo alerta, Guardião 01. Via rota Zulu 21, decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbó após Elefa. Frequência do controle 119.8, transponder 5021. 35 nível 3.0, aerovia inicial Hotel Zulu 21, pode confiar no plano, pistão no zero, primeira curva à direita, chega Arbó, transição no zero. Controle 1-1-9-8, transponder 5021. Protegimento correto, portão 04, chame pronto na 3859. O 09 decolou aos 24. Controle 1-1-9-8. Hoje. Pega 9-8, trato, bom dia, trato. Tranquilo, Zulu, compete a aproximação IOS Chinatur Salvador em 1-1-8, decimal 95. Three, and report leaving on Oscar intersection. This is Papa intersection. Mais uma corretora cheia, como através do farol da barra. Vamos lá através do farol, então. Radial 09. Aí, motor 503, então. Copiado, estamos até a 503, na escuta do controle, pelo litoral Salvador. Só um tráfego à frente, um Charlie 150, mantendo 1.010, o corredor Axé. Fica atento ao tráfego. Fala, 50, 1.010, corredor Axé, mantendo 1.010. 2-0 until Tango Romeo Sierra, after Urban Zulu 7, until Bravo Echo Lima, and after Accordion Flight Plan Road. Departure from runway 10, after departure turn left, Momo departure, Mike Oscar departure, and Nemi transition, November Echo, November India Mike transition. Saldo departure frequency 119.8 and swap 5026, American 238. Control 38, the read back is correct to come back right for pushback and start gate 10. Altimeter 905, leader left 3, 710, sem o glide. Chame chupelo verde na final. Certo, mas não estabilizado, 1-1-8-4. Cabo Delta. Fala, fala, fala, fala, fala, fala. Tomado para... Charlie. Ah, não, 350, tá, já dá o final dado. 1-3-5-0, chamada em Flama Vendora, Índia Charlie, copia. Fala, só um minuto da cópia, não faz 3. Pode ir agora mais? Tá, cuida aqui. Recebo o time todo, eu não me peço. Em altitude? Ah, tá, não, aqui pra altitude. Fica pra fazer uma observação. Você está vendo a comunicação, a gente não interrompe o áudio com o Charlie 1171. Então, aqui é a sua de 2 horas, 50 metros de tempo. Correto, fica atento ao tráfego, vai dentro da hora. Tá atento, vai ali o tempo. Você está passando pela esquerda para o Alfa 65 da Polícia Militar da Bahia, a 72. Fica atento ao tráfego. Você está passando pela esquerda. Ok, está visual. Vou virar para o Alfa por causa de 77. Salvador em 118 decimal 95. 2954. Dia November Alpha, frequência livre 1245, chame no retorno a Salvador. Fica tentando o Guardião 09 com destino a Veracruz. É sua letra foi sua esquerda, posição de 11 horas, a verdade. Charlie Papa. Bom dia, gol 984, final da Ana Jara, baixo travada. 1184, bom dia, ajuste 1015, cabeceira 10 deslocada a 380 metros, já porta externa. Mas tá passando externa agora, minha milha. 7, saída da El, transição coral. Decola da 10, curva direita, controle 198, aciona 5045, coteja. Segura 80, golpe 77. Da El, transição coral, decola da 10, com curva direita, 119, controle 5045, transponder 3277. Procedimento correto, chama para pushback, sonamento. Chama na altura para pushback. Circulagem à vista, pode ligar o sinal? Faz o pouso na mesma linha e mantém na 1-0 deslocado. Segundo, solou aos 3,6, liberando agora, chama o solo 2,1, voa. Decolagem autorizada, pistão na 0, vento 140 graus, 08 graus. Temos um longe ainda. Gente, início do táxi, reparte através do portão 8. Da rua 1184, de Francisco. 1184, táxi via Alfa, mantém posição aqui da Juliette. Alfa, mantém Juliette. 10304, this is Salvador Ground. Agora 1237. Vou vir lá, 1037. Pode deixar as comunicações para esse. Estamos? Estou modificado, 1237. Matéria de regras de voo visual ao 1005. Lete para o Delta, livre atenção 1-0-0. 4, táxi via Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, 1184. Os 3 minutos, 19 minutos, meu velho. 19, oi, obrigado. Controle, mantenha 3859. 3859, contato, radar na decolagem. Tudo mantém 360 da Arbor. 360 Arbor, tem 2 Mike Quebec chama para o coronel. Modificação está sendo processada pelo centro, mais alguns minutos para termos o número do transponder. Pode de cruzamento, frequência livre estacionada a BSL na Cruz Lula, bom dia. Está no cabo? Estamos dando que o serviço está encerrado para a informação de voo elétrico, monitora as frequências de Recife. 688, alternativa 1260, Alfa Tango Tango. Salvador 250, para descer 150. Canadá 50, identificação desse mantendo de voo 050, autorizado a chegar à maré. 0 da presença, chamada 6250. Lima Mike, assinante de identificação desse mantém nível de voo 06200, trazendo chegada a Mare. Qual a sua velocidade de casa? Identificou 060 autorizado, chegada a Mare, está identificado o serviço. Delta, plano modificado a partir de agora 1241, mantém sem regra de voo usual, 5105, Juliette, Belo Delta. Transition is Leda, Lima Echo Delta Alpha and Dirome Transition, India Romeo Uniform Mike India. Está um prazo econômico. Estou condição de manter uma velocidade superior a 200 nós, Lúcida. Roger, 8 persons on board, QNH 1015, for startup call tower 118.9 or 5, have a good flight. 6829. 238, ready taxi. QNH 1015, taxi via Indian Alpha, holding short call tower 118.9 or 5, have a good flight. India Alpha, hold short, 118.95, American 238. Bom dia, Bravo, na escuta. Transponder 5034. 040, bom, autorização até a chegada da peça, agora posterior autorização. Boa, número 2. Fazer de voo visual, subindo 105, serviço radar encerrado para formação de rua alerta. Vitória, frequência do CEP Recife 1288, alternativa 2000, decimal 0. Volte para o Zé. Piraí, DCT 1 Nádia, Pesulu 44, saída da Eulês da Morte. A decola da 10, curva à direita, controle 19, decimal 8, aciona 5043, coteja. Velocidade para 2309. Mike, vou direto de papo. Direto de papo. Horas, paciente do Notão Bravo 0389. É, comandante, tempo 621, retorno para 2309. 2309. Salvador, azul 274, no 43, pronto para o pushback a cena dela. Autoridade chamando o táxi. Aí vai o táxi. Atenção, Salvador, 1015, livre sinal eletroxiei. Tem o glide. Primeiros 380 metros, a cabeceira 10 deslocada. Conforme o táxi. Estamos no 2100 Santana, chanel número 50. Disse que threshold? Não, sei again. Sign up and rate threshold displaces. Para 3.000 pés, o altimetro em Salvador, nós éramos 5, livre da restrição vertical em TAP. Sim, para 3.000, 59, agora o centro do Recife é 1.288, alternativa 1.2000, decimal 0. 1.288, 1.2000, obrigado, boa. Salvador, ajuste de altimetro. No 0 da 5, na vez do 0. Boa, no 621, reduza 3109. Autorizado Brasília, nível 340, via pé Zulu 17, saída Arbor, transição eleva. Decola da 10, curva direita, controle 19, decima 8, aciona 5036, corteja. Alô Brasília, nível 340, pé Zulu 17, saída Arbor, transição eleva. Decola da 10, curva direita. Controle 19, decima 8, transfere 5036, da 3304. Fechamento crash, para prospecto somamento. Sierra Clear, Sula and Up, 10-3-4-1-8-1-7, range 1-2-0-3-0-8-9. Welcome to 38, you're born at 49, Papadook 5-119-4-8-0, have a nice flight. 109-4-8-0, back to the net, 2-3-0. Azul 27 no 4, com 53 a bordo, 5 horas e 20 de autonomia, alternando os salvadores na próxima rota. 153 a bordo, altitude 1-0-5, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torino, 1-8-95, com voo. Ponto de espera 1-8-95, bom trabalho, 2-4-4. 6-8, radio contact, at Fox, Club Maintain, flight level 2-0, performing bomb departure. Velocidade para 2-1-0-8. Max números 380 metros da cabeceira na velha do locado conforme notamos. A velha final de eleição é 3 cambrais. Gente, fazer uma máquina mais simples, então é prosseguir para 197, ok? Cancelar e prosseguir para 197. Copiado. Porém, vai prosseguir a eleição, aguarde a possível autorização do retorno. E vai manter aqui a velocidade, o máximo que conseguir aqui. Até o externo a gente manter essa velocidade, ajuda, tá? Afirma. Estabilizou no lote o 6250. 2-1-4-5-1. Sobre o ponto de 19-1-8-0, have a nice flight. The police will repeat the frequency for us. American Airlines 238 is clear flight level 380. Climb maintain flight level 380. I've climbed 380, was flight level 360 not available? We cleared 380. Did you request to further approach 380, that's correct? Yes, the flight plan was 380, we're climbing 380, requesting flight level 360 as final, that's 238. Correct. We clear 380 as final to Kilo Mike Jump. Okay, flight level 380 is final. We're climbing 380 back to 2-8. Lima Mike Mike, livre ele é de okay, para 1-0, ganha o glide e loop, forma estabilizado no localizador. Informará estabilizado no localizador ILS 1-0, Lima Mike Mike. Tá 3896. A notificação de se manter a nível de voo 050, autorizando a chegada a Mari. Oi, 1-0. Ok, Toshiba, Toshiba, bom dia. Departure from 1-7. Azul 714 e 5398, boa. 698, boa. Eu vou fazer o seu. Controle Salvador Azul 2714. Correto, boa. Limite ao localizador. Correto, no 64. Esquerda 0-0, limite ao localizador. Azul 2714, contato no Redanado Ecolagem, suba 180, saída Momo. 180, saída Momo. Hotel Juliet Serra, prossiga. Acendo o transponder 01 no 37 no transponder, mantém a visual, conforme para descida. Autor de letra. Esse é para quem é que pega, o time é Transalvador 1-0-1-5, autor de letra. O gol 621, autorizado Renato, está com a porta 10. Aguarde, após o posição pelo. Você é a Vitor 366, aguarde o R9 da 1-0. Após pelo, voa na proa, você é a Vitor 366, aguardando a autorização. Foi isso que eu entendi. Correto. Precisa o localizador, o Lima Mike Mike, o controle do glide. Lima Mike Mike. Aponte a aproximação, ele é fechando a proa, Salvador em 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, uma bota. O nome é 21, eu separo 25007. Altímetro em Salvador, 1-0-1-5. Está livre a aproximação em nave para 1-0. CCS 1-0-1-5, 1-6-2-0. Nave Canal Line 238, contact the T-Cell frequency 125-45, the cut 126-85. 12545, backup 12685, American 23. Ajuste 1015, reporte para o cancelamento. Já está para o cancelamento visual. Estamos aqui, saída Arbor. Confirma após o setor do voo? Sinal, confere checado, Lima, Mike, Mike. Gente, parte pela direita, dá uma 7, reportará com o trem checado, Lima, Mike, Mike. Eu informo o tráfego helicóptero do colo do aeródromo da Enrimar, está com Pura Norte. Não deve interferir na sua aproximação, sobe agora para 1000 pés, é um opção 4-4. Gente, uma mais uma. Vou fazer pro 368. Confirma que modulou para o controle? O gol 1-6-4-2, pode ser o GTR? Indica que solicita a aproximação em nave. Vou ser a Vitor 368, aguarda final, tem nada. Prepara 3.000 pés, altímetro 1-0-1-5, 1-6-4-8. Mas confirme com o pátio? Aerostat está na base, pela direita, baixou e travou. Gente, pouso autorizado 1-7, vento mais 189, Lima, Mike, Mike. TV pouso 1-7, Lima, Mike, Mike. Hoje é bravo, prossegue com controle de 9.000, tem volta. Do voo local, nível 060, saída arbor, transição alerta, decola da 17, curva direita, controle 19.8, aciona 5006, proteja. Eco Sierra 201, contact now with your cell, 3.125.1, backup 133.995. 1251, 133.995, você conserva 301. Salvador, frequência 118, de sinal na. Juliette, aguarda a liberação do seu portão. Seu Juliette, Sierra, mantenha a ponta vertical para o portão. Essa aproximação é nave, chama a torre Salvador, é 1-9, principal nave 5. Sério, 295, 62-1. 648, livre R-Nave para 1-0, escândalo 380 metros da pista, 1-0 deslocado. Eu não havia recebido o seu cotejamento, por isso foi indagado. Confira como recebe o voo 648 agora. Agora eu recebo o seu cotejamento. Agora eu prefiro essa comunicação da torre 648. Enquanto com nós, hoje é autorizado, né, 621? Autorizado, posto na pista, capital deslocada. Voo 621. Gente, nenhuma mais que mais, sou 592. Você é o Juliette Serra, farol de Capão, visão com o voo na final do ano 0. Mantém espera no setor, seu Juliette Serra, aguarda a autorização do cruzamento. Mantém, aguardando, seu Juliette Serra. Prossiga. Está pronto, Antônio, está passando na radial 37, passando no stage. Vai para o sobrevoo da cidade, um regresso para o famoso cruzamento. 6-0, chama o controle 19-8, viu? 19-8, boa, 27 aqui, ó. Problema 2-1, performação, helicóptero, sua direita, linha do litoral, não interfere. Direto, envolvendo, então. Salvador é 1-8, decimal 9-5. 18-95, é isso? Correto. Obrigado. Boa saída. Controle Salvador é o azul 2770, bom dia. Azul 2770. Contato radar na decolagem, submantenha 1-80. Saída BL, transição Coral. Salva Coral, sobe 1-80, 2770, obrigado. 2770, vou direto Coral. Coral 2770. Sinal Vender Alfa, mantém 5 anos de visagem, 1500 pés, última trem Salvador, 1005, via corredores, informe em Paris. O fórum da ONU com a caliceira deslocada, gol, 4-4-3. Solo 02, chama o solo 211. 219. 64, traz para o seu direito helicóptero, linha do litoral não interfere. Está 1-0 livre, vento na 108 nós, pouso autorizado na deslocada, 1-648. 48, campeão. Outra sucessão. Alfa, está sucessão, vamos levantar. 2 mil pés, 2 mil pés, 2 mil pés, 2 mil pés, 2 mil pés, 2 mil pés, 2 mil pés, 2 mil pés, 2 mil pés, 2 mil pés, 2 mil pés, 0 metros da cabeceira no 02 deslocado, conforme notar. Chama estabilizado. Aqui é, autorizado para aqui, aí, depois espera 895, o Xenem é 250, 10.02. 3, 4 mil. 9,4 mil. Qual o seu estimado para o retorno, Salvador? Zero, zero, pouso em Salvador, copiado. Agora já está alisando 15 milhas, afastado de Salvador no setor norte. Eu baixo a linha 345 para coordenar os tráficos locais para a informação de voo alerta. Monitora a frequência de Recife 2545, alternando 2005, estamos em dia bravo. Solo 04, direito, passo para o norte 21, 1, 2. 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 7, vento na Santana com 8, até o Juliette. Pouso autorizado na 7, até o Juliette. Sou Salvador, boa. Bom dia, o Juliette tem a 6, 1, 1, pode entrar no 0, 1, 1. 7, 6, 3, 1, 1, autorizado, alinhado, decolar na cabeceira de locado no 0, vento na Santana 8, 9, 6, 3, 11. Autorizado alinhar e decolar na cabeceira deslocada 10-63-11. Via Alfa, Kilo 43, eu posso entrar na estação. Alfa Kilo 43, eu vou entrar na estação, né, Rodrigo? Transferência de comunicações ao centro de Recife, azul 7, ano 4. Agora. Possibilidade de coordenação voar com os barreiros, não é possível? Guarde, vamos para a possibilidade. E agora avistado, ajuste 1015 aguardando a 190 livre, cabeceira de locado 3,80 metros. Paciente, apresente o papel. Reporta, plano push, o TX04. T704, autorizado Barreiras. Grato, T704, vendo Barreiras, presente. Direita na Oscar, frequência de voo estacionado. Chama na papagem, Juliette, está no Zulu. Estão entre os 8, 9 e meia. Trecho checado, pouso autorizado, cabeceira 90 deslocada, vento no 20 graus, 08 graus. Baixa, por favor, só 3, 8, 9, 10. Caso 9134, bom dia, Aracaju, 210 autorizado, decolpe, 10 com a esquerda, sai da fuga, transição Caju. Controle 1-9-8, aciona 5072. Autorizado 210, contado em roda popular, decolado 190, curva esquerda, Puca, Caju, 7198, 50-102, transporte 9-4. É ponta puxa, viu? Autorizado o cruzamento, Quebec, Mike Lima, Lima, solo, 219. T714, chama o centro Recife, frequência 2545, alternativa 26-85. Autorizado, puxa portão. 04. 96, Solo 08 na Eco, agora 21, 1, 1. 21 na Eco, tá presente a galera. Possível, Lima, tem um. Please, Zeno 1? Ciente, aguardo transferência de comunicações. Ótima. Guarde. Espera do papai, reporta, pronto, acho que não está. Bom dia, linha. Na capseira 1-0 deslocada, a porta pronta. Linha, capseira deslocada 1-0, já 3-0-4. Pela direita? Correto, pela direita está autorizado. Pela direita, 2-7-7. Na 3 no ano, chame agora aí, 5-5-2-5-1, Antena 3395. 251, Antena 3395, chame na 3 no ano, uma boa. Azul 2770, suba o 200. 400200, 2770, obrigado. Colagem autorizada, pistão 1-0, vento no 20 graus, 10 nós. Autorizado 1-7, vento 1-2-0 graus, 0-9. Vento pausa 1-7, vento 1-9. Vento 304, 17, 19-8, boa viagem. 19-8, obrigado, boa viagem, boa semana. Estima subida 2-0-0, chame em Recife agora 2-5-1, alternando 3-3, decimal 9-5. 304 autorizado, Elefton. Aprove de Elefton, 303-04, grato. Cliente, vai ser autorizado, reporta a nossa atividade na memorial. São Rocha, Capa Pogolf, reporta alinhado na nossa atividade. Bom dia, autorizado a alinhar e decolar de locador 0120 com 10, 2065. Taxi VN, depois perdão no 0285, no 05, quase 9134. Índia, posso que espera, 0895, 4134. Obrigado, 2165. Acabou se decolagem autorizada no 7, vento 140 graus, 10-11. Confere com 2065. 2065. Contato moderno da colégio, tudo mantendo 360, posso fazer um 2.3.0. Ok, lenda, a colisão 2.000, 2.0.65. Decolagem na 7, vento 140 graus, 2 anos.